Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 4. Eu gostaria que você ouvisse uma ministração. Ela está sendo veiculada pela internet, mas eu estava presente numa reunião há uns 3 ou 4 anos atrás, na Igreja Batista da Lagoinha, e essa irmã veio, da parte do Senhor, entregar uma palavra profética. E eu queria que você ouvisse, antes de lermos o texto bíblico. And the Lord would say, e assim diz o Senhor, I'm giving Brazil a second chance. Estou dando ao Brasil uma segunda chance. I'm giving you a window, says God. Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor. Where you're going to begin to pray. Aonde vocês vão começar a orar. And the Lord says, e assim diz o Senhor, if you do not take the window, se vocês não entrarem por esta janela, I'm going to begin to shake the economy. Eu vou abalar a economia. And the Lord says, e assim diz o Senhor, transform Brazil. Eu vou transformar o Brasil. But you must transform it from your knees first. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. So the Lord says, assim diz o Senhor, begin to cry out day and night. Comecem a clamar dia e noite. I am going to build the house of prayer. Eu edificarei a casa de oração. For all nations. Para todas as nações. From Brazil, says the Lord. A partir do Brasil, diz o Senhor. I'm going to begin on the university campuses. Nos campos das universidades eu começarei. I'm going to begin in the school. Nas escolas eu começarei. I'm going to begin in the government houses. Nas casas do governo eu começarei, nos prédios do governo. And the Lord says, assim diz o Senhor, it's my desire to pull down the principality of corruption. É o meu desejo abater o principado da corrupção. And the principality of poverty. E o principado da miséria. Because I'm coming to shake everything that can be shaken. Porque eu virei e abalarei tudo que pode ser abalado. And I am preparing a forerunner generation. Estou preparando uma geração pioneira. Let the John the Baptist arise. Que se levantem os João Batista. Há 3 ou 4 anos atrás, nós não tínhamos no Brasil acontecendo o que está acontecendo hoje. Eu não sei o quanto você alcança isso, mas é inadmissível para mim como nós esquecemos das coisas. E o Senhor sabe disso e Ele vem e nos lembra. E Ele nos permite ouvir gravações como esta e nos lembrar que, Senhor, é impossível, é inadmissível para nós o Senhor ter falado algo e nós não associarmos com o que está acontecendo hoje, e mais do que isso, nós não darmos uma resposta ao Senhor. O Senhor havia profetizado que ia chacoalhar o Brasil, que ia destronar os principados de corrupção e que está dando uma chance à igreja de entrar num nível de oração como não vivemos normalmente. Estamos debaixo dessa palavra. E se você quer uma palavra de orientação, se você quer uma palavra pastoral vindo da sua igreja, vindo do seu pastor, dos seus líderes, vindo de Deus, esta é a palavra mais atual que nós podemos ter. O Senhor está nos conclamando a uma vida de oração, a uma vida de intensidade no altar do Senhor. E você vê os sincronismos de Deus. Desde o ano passado Ele nos deu um desafio: comecem o tempo com Deus, comecem devocional. E o Senhor está nos desafiando a isso, só mesmo se nós formos muito cegos, muito surdos espirituais, muito carregados do peso desta sociedade, que a gente vai permitir, admitir, continuar vivendo do mesmo jeito. E nós precisamos dar alguns passos muito práticos. Porque por mais que uma multidão decida, nós vamos construir, precisa ter um engenheiro, um arquiteto, precisa ter uma planta e precisa ter um mestre de obras que diz assim: primeiro, ponha um monte de areia aqui; segundo, ponha um monte de tijolos aqui; terceiro, coloque os sacos de cimento ali; quarto, você vem trazendo o cimento. Você tem que ter alguém que vai nos direcionando, porque como multidão, a gente até quer fazer as coisas, mas o Senhor quer que a gente tenha atos, decisões, passos concretos para esse momento da nossa vida, que por mais que você esteja vivendo debaixo de bênçãos, nem eu nem você estamos assim, alheios, podemos estar alheios ou estamos independentes de tudo que está acontecendo. Nós estamos debaixo de bênção, continuaremos debaixo de bênção. Este é o ano do jubileu, esse é um ano de conquistas, de vitórias, de muitas bênçãos, de crescimento, mas nós precisamos prestar atenção em como o Senhor quer que a gente tenha a nossa vida no altar. Esse texto de Neemias, ele foi deixado nas Escrituras com um propósito. A palavra do Senhor diz, o autor aos Hebreus declara, o Senhor diz isso em tantos outros lugares, que tudo aquilo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino. Não só o que está escrito foi deixado para o nosso ensino, como o que aconteceu, Deus fez acontecer para o nosso ensino. Então imagina que Deus criou do nada uma nova nação. Israel não existia, outras nações existiam, mas Israel não existia, e Deus chamou Abraão daquelas outras nações e disse: sai de tudo isso e eu vou te constituir como uma nova nação, e eu tenho um propósito para essa nação. Qual o propósito, Deus? Eu vou fazer com que vocês vivam cada mínimo detalhe para serem ensino para as outras nações. Nisso está grande importância de Israel. Israel é uma nação como qualquer outra nação. Israel hoje é um país como qualquer outro país, mas ninguém rouba de Israel essa característica. Acima de qualquer outra nação, eles não são melhores do que outras nações, acima de qualquer outra nação, Deus constituiu Israel como uma nação assim: olha, tudo que vocês viverão, todo o sofrimento, todas as conquistas, todas as histórias, todos os relatos, cada passo, a terra, tudo, vai ser exatamente para eu ensinar aos outros povos os meus preceitos. Então, quando nós lemos o livro de Neemias, nós lemos uma história que Deus fez o povo de Israel viver para nos ensinar tudo que nós precisamos aprender hoje. E o capítulo 4 de Neemias diz assim: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira. Sambalate era um líder dos inimigos da nação à volta de Israel, que não queria de forma alguma a restauração dos muros. Quando Sambalate ouviu que o povo de Deus estava reerguendo os muros, se irou profundamente e escarneceu do povo de Israel. Versículo 2: disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que é que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, destruirá e derrubará tudo e destruirá o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois nós somos desprezados. Faze cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim nós reedificamos o muro e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Por que que o muro foi edificado? Ah, porque eles tinham pedra, não. Ah, porque eles tinham cimento, não. Ah, porque eles tinham pedreiros, não. Ah, porque eles tinham... Por que que o muro foi edificado? Porque eles se uniram para trabalhar no que precisava acontecer. Se tudo de Israel é um anúncio profético sobre a nossa vida, como diz as Escrituras, então eu preciso prestar atenção e entender algumas coisas. O que são os muros? Os muros são as proteções que Deus estabeleceu para a nossa vida nessa terra, princípios, preceitos, valores de Deus que foram sendo tirados do nosso meio. Os muros foram sendo derrubados e uma cidade que não é murada é uma cidade devassada, onde qualquer inimigo pode entrar a qualquer hora e fazer o que quiser. Deus está ensinando a mim e a você hoje. Existem uma série de coisas na sociedade humana hoje que representam muros derrubados. Ah, não é assim. Ah, eu não acho assim. Ah, eu não penso assim. Tem nada a ver. Família, casamento, criação de filhos, busca de Deus, valores do reino, serviço, comunhão, oração, jejum, adoração. Nós fomos deixando isso de lado. Alguém perguntou a uma filha do Billy Graham, nos Estados Unidos: você pode explicar? O seu pai é o homem crente mais famoso do mundo. O seu pai é o evangelista mais conhecido nos Estados Unidos. Ele é o homem que mais entende de Bíblia para o americano. E você pode explicar isso? Como é que Deus permite que uma pessoa louca entre na escola e saia atirando e dezenas de pessoas morrem, crianças, adolescentes? Como você explica esse Deus? Que Deus perverso é esse que vocês pregam? E ela escreveu um texto para a nação, e esse texto é conhecido nos Estados Unidos e conhecido em muitos lugares do mundo. E ela começou a descrever: olha, um dia as pessoas nos Estados Unidos, na nossa nação, decidiram: não queremos mais a Bíblia nas escolas. Um dia as pessoas dessa nossa sociedade decidiram: não queremos mais o nome de Deus sendo ensinado nas escolas. Não foi Deus que permitiu que vocês fossem atacados e as suas crianças e os seus filhos morressem dessa forma tão terrível. Foram vocês que tiraram Deus da escola. A proteção, o muro de proteção da palavra, da presença de Deus, de invocar o nome do Senhor, foi tirado. Nós vivemos no Brasil a mesma coisa. A mesma história. Só um cego, que não é cego, mas que quer se fazer cego, não vê isso. Então nós vamos sofrer todas as consequências de uma cidade sem muro, de um casamento sem muro. Se eu permito alguma coisa, se eu abro um precedente, se eu abro uma brecha, às vezes é uma palavra, às vezes é uma discussão, às vezes é uma ofensa, uma afronta, às vezes é um pecado que foi legalizado de alguma forma, às vezes é uma desatenção, uma omissão. Se eu começo a permitir que a minha casa, a minha família, ao invés de eu buscar a Deus, ao invés dos meus filhos buscarem o Senhor, eu dê mais valor a uma nova televisão que eu comprei, e eu comprei essa televisão e agora nós vamos assistir mais filmes, e agora eu estou investindo no lazer, no entretenimento, eu tenho muitas programações, eu tenho muitas atividades, eu tenho muitos compromissos sociais, então eu estou tirando alguns muros ao redor da minha família. Meus filhos não crescerão amando e buscando o Senhor e desejando o Senhor mais do que tudo, então eu tenho que arcar com as consequências de ser uma cidade, uma família, um casamento, uma vida devassada, totalmente vulnerável aos ataques do maligno. se eu não apoio, se eu não vivo o que Deus diz para casamento, se para mim tanto faz, qualquer coisa, eu estou retirando muros de proteção da família. Se eu não permito ao Senhor que use meu conhecimento, meus recursos para o reino, se eu não invisto no reino, se eu não sou fiel nos dízimos, nas ofertas, então eu estou retirando muros de proteção. Não é o Senhor que não me atendeu, não me socorreu, não me protegeu. Eu tirei os muros de proteção. E nós vamos encontrar inúmeras pequenas coisas da nossa vida que são, literalmente, muros derrubados. E ainda que você não possa listar todos eles, ainda que eu não possa agora te dizer todos esses muros caídos, todos esses elementos, todas essas proteções, os marcos, os preceitos, os princípios que nós estamos deixando, ainda que nós não concordemos com muitos deles, nós precisamos de um passo. Então, o povo orou a Deus e disse: Senhor, nós vamos reerguer os muros. E todas as vezes que alguém decide reerguer valores de Deus na vida pessoal, na família, no tempo de devoção, tempo com Deus, dízimos, ofertas, culto, louvor, adoração, vida de comunhão, relacionamento, servir, testemunhar, evangelizar, todas as vezes que alguém decide restaurar esses muros, vai encontrar um sambalate na vida. Isso é fato. Deus escreveu e deixou isso escrito para o nosso ensino, para que a gente já estivesse prevenido. Aqui na vida da igreja, todas as vezes que nós avançamos e damos mais um passo de crescimento e rompemos mais algum grilhão e nós avançamos em busca de mais vidas, em evangelismo, em crescimento da igreja, em mais uma empreitada de oração, todas as vezes que a igreja avança e cresce um pouquinho mais, surgem à volta os sambalates. Ah, mas esse povinho fraco, ah, mas você viu isso, ah, mas você viu aquilo, mas você viu aquilo, você viu aquilo outro, você viu aquilo. E isso vai contaminando e é impressionante como Satanás trabalha nesses 12 anos na vida da igreja, quando as coisas vão acontecendo, um irmão que se levanta, alguém que está despontando, alguém que está crescendo no Senhor, o diabo vem e fere e diz assim: vocês não vão reconstruir, vocês não vão a lugar nenhum, vocês não vão a isso, olha isso aqui, olha aquilo. É assim que acontece. Infelizmente é assim, mas felizmente o Senhor nos preveniu. Nosso país está vivendo a consequência disso. Os muros foram tirados. Esse governo disse: não queremos família, não queremos Deus, não queremos Bíblia na escola. A população nomeou autoridades na Câmara, no Senado, que estão aprovando leis que permitem demônios das trevas se andarem com os nossos filhos, com casamento, com questões de gênero, com questões de homossexualismo, com questões de família, com questões de Deus. Nós permitimos que os muros fossem retirados. E só existe um povo que pode decidir voltar para Jerusalém e reerguer os muros. E esse povo sou eu e você. Somente nós. E não é uma obra fácil, a começar pelos sambalates que estão bem perto de nós, que estão sempre na fofocaiada, na conversaria, no comentário, né? quem, mas o Senhor havia prevenido. Isso significa que se nós formos sábios na prevenção que Deus deixou, se nós formos diligentes no que Ele instruiu, nós venceremos. Então o versículo 6 diz: assim nós reedificamos o muro, e todo o muro se completou, pelo menos até a metade da sua altura. Nós ainda não alcançamos tudo, mas nós estamos reerguendo muros na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Você não entendeu, senão você tinha dito mais amém. Quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asboditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Eles não param, o maligno não para. Se você decidir restaurar valores e preceitos de Deus no seu casamento, o maligno não desiste. Se você decidir levantar muros de proteção ao redor da sua família, dos seus filhos e resgatar valores do reino de Deus, saiba disso, o maligno não vai desistir. E eles continuaram afrontando, eles continuaram perseguindo, eles continuaram investindo contra. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Verso 8, verso 9. Porém, nós oramos. Diga, porém, nós oramos. Diga, porém, nós oramos. É o que o Senhor está nos desafiando a viver. Orem, orem. Eu estou dando uma chance ao Brasil. Se o Brasil entrar pela janela da oração, se o Brasil reverter sua condição, se a igreja do Senhor deixar seus prazeres, seus costumes, seus hábitos, suas mordomias, suas zonas de conforto e entrar de verdade na vida de oração, eu vou restaurar. E é o texto que foi lido pela Carol logo no início dessa reunião, em unidade no Espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra, diz a palavra do Senhor. Você consegue imaginar isso? Que Deus está fazendo isso? Que é Deus que está trazendo luz a todo pecado, a toda corrupção. Deus está destronando, conforme essa profecia que ouvimos, Deus está destronando os altares de Satanás. Não cabe eu ficar olhando só para a minha vidinha, eu preciso me unir ao povo e decidir, pelo menos até a metade, os muros serão reerguidos. Na hora que a gente completar a metade, a gente avança e nós vamos finalizar essa obra. Nós vamos restaurar os muros de Deus, os valores de Deus, os preceitos de Deus, a proteção de Deus para o nosso casamento, para o nosso lar, para os nossos filhos, para as nossas finanças, para a nossa vida, para o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Então Judá disse ao Senhor: desfalecem as forças dos carregadores e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Olha a estratégia de Satanás revelada aqui para mim e para você. Eu vou minar aquele povo. Eu vou colocar alguém que começa a minar a força, que vai distanciando um, vai distanciando o outro. Eu estou falando de coisas aqui da nossa igreja, nesses dias, mas eu estou falando de uma forma geral. A obra do Senhor em todo o universo, em toda a terra, em todo lugar, o inimigo trabalha para desfazer a obra do Senhor. Eles realmente foram enfraquecidos, eles estavam perdendo as forças, mas eles decidiram orar ao Senhor. Então, os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro. Diga comigo: pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro. Diga mais uma vez, diga convicto: pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro. O que significa isso? Estratégia de Deus. Nós vamos ouvir esta palavra profética, nós vamos ver a situação do Brasil e nós vamos encarar como servos, como filhos de Deus, e de forma intensa nós vamos orar e nós vamos guerrear e nós vamos restaurar muros. E agora vem o Senhor com uma pequena estratégia: vá primeiro aonde o muro está mais baixo. Foca na sua vida, aquela área do seu casamento, aquela área da sua finança, aquela área da sua vida com Deus, do seu relacionamento, que está mais frágil, que está mais desprotegida, que está mais derrubada. Foca uma. Vamos focar. Então o Senhor nos enviou essa ferramenta, Tempo com Deus. Talvez você tenha comprado a revista, de vez em quando lê a revista. Talvez você nem tenha comprado a revista. Talvez você, como eu, estivesse lendo a revista, mas uma forma mais rápida. Então o Senhor falou comigo no seminário com o Diotequim. Começa a escrever tudo o que eu estou falando com você enquanto você lê os versículos. E a princípio eu fiquei questionando por que eles deixavam espaço entre os versículos. Não precisava desse espaço entre o versículo. Claro que precisa. A forma de usar isso aqui como ferramenta eficaz é que eu sento para ouvir Deus e eu escrevo o que Deus está me fazendo pensar. Olha esse versículo, olha esse versículo. Então eu fui desafiado pelo Senhor no seminário a escrever, a escrever. Eu quero escrever tudo, eu quero escrever tudo. Eu quero ter assunto com Deus no meu tempo devocional. Deus está falando comigo. Então o Senhor começou a fortalecer uma parte do meu muro que estava mais baixa. Intensifica a sua vida de devocional. E eu sei que Deus está fazendo isso com muitos aqui. Talvez você já esteja usando intensamente o tempo com Deus, a revista, seu devocional. Talvez você esteja lutando com o horário. Talvez você saia correndo um dia, ai meu Deus. Aí no final do dia você vai fazer, você já descobriu que não é tão gostoso fazer no final do dia quanto fazer no início do dia, começar o dia já na presença do Senhor. Mas eu quero incentivar você, põe guardas nessa parte do muro, seu tempo com Deus, devocional com o Senhor. Põe guardas. Eles colocaram guardas nas partes mais baixas do muro. Nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Versículo 14. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos, que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Não abrimos, não baixamos guarda, não abrimos brecha, não desanimamos hora nenhuma. Focamos o que em cada casa, em cada família, é um muro baixo, é uma vulnerabilidade. Quando o pastor Getúlio veio ministrar a nós aqui, ele deu uma palavra para a maioria dos irmãos que vieram aqui à frente. Deus te deu uma palavra, foca esse ponto baixo. Foca essa vulnerabilidade. O que foi que Deus falou com você através da vida do pastor Getúlio? O que foi que Deus te mostrou? O que foi? Foca isso. Chega alguém, vai ao seu líder de célula, vem a mim, aos pastores, vai a outros irmãos de oração ao seu lado. O que é que Deus, me ajuda a orar nisso, o que é que Deus está querendo? Eu vou focar esse lugar mais vulnerável dos muros da minha vida. Algum assunto que Deus mostrou, que Deus quer trabalhar, que Deus quer atuar. Eu vou fazer isso, porque os inimigos realmente estão ao derredor. O país, o Brasil, está realmente cercado de demônios. Um homem disse, um cientista político disse esses dias, as pessoas não sabem, não pensam, muitos nunca estudaram isso, mas é uma das coisas mais simples do ensino da ciência política. Comunismo nunca foi democracia. Se um comunista está dizendo que nós queremos democracia, ele está debaixo do maior engano das trevas. Nós estamos debaixo de uma ação satânica, demoníaca sobre o Brasil, querendo implantar um sistema comunista, onde Deus não existe, onde família é destruída, onde o cristianismo é banido, para que o poder se estabeleça. E o que os políticos estão dizendo, está na mídia, que o projeto desse partido é um projeto de poder, é mais amplo, é um projeto de poder, de comunismo das trevas. E nós não podemos brincar com isso. Eu não estou falando que nós vamos nos levantar politicamente, embora Deus tenha muita gente temente a Ele, que tem o dom e o ministério de se levantar politicamente. Mas nós somos a igreja do Senhor. E nós estamos cercando nossas vidas e nossas famílias com um muro de proteção. Esse é o foco dessa palavra de Deus a nós nesta manhã. Então, Senhor, eu vou usar essa estratégia. Senhor, o engenheiro, o mestre de obras, o Senhor veio e disse, olha, tem areia, tem cimento, tem tijolos, tem tudo, mas eu vou dar a vocês o primeiro passo, muito prático, parece simples, mas não adianta olhar para a construção inteira, não olha para o muro inteiro, olha para um passo, veja a parte do muro que está mais vulnerável na sua vida, no seu casamento. Senhor, a parte do muro que está mais vulnerável a todos nós é vida de oração, então eu vou intensificar minha vida de oração. Para eu intensificar minha vida de oração, eu preciso abandonar algumas coisas, eu preciso decidir apagar alguns plugins, apagar alguns aplicativos, mexer menos nos meus aparelhos tecnológicos e gastar mais tempo no tempo com Deus, no devocional, ouvir a tua voz e ser inspirado e gastar mais tempo buscando a tua palavra. Eu quero isso, Senhor. Quando os inimigos ouviram que eles estavam decididos, daquele dia em diante, versículo 16, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Veja o que aconteceu numa circunstância de reconstrução de muros. Havia uma frente de trabalho lá, talvez ao leste. Então Neemias disse, deixem aí um pouco, podem parar isso aí, que está... gente, mas é isso aqui, deixa aí um pouquinho, para um pouquinho, não tem problema não, venha para cá, olha, concentra aqui, ajuda essa família, ajuda aquela família, ajuda, investe aqui, investe ali, nós precisamos primeiro cobrir os pontos mais baixos. Isso está escrito aqui na Bíblia. Naquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunha lanças, escudos, arcos e couraças. Para um outro que estava ali, falou assim, descem daí por enquanto, mas nós vamos terminar, podem parar um pouquinho aí, vem aqui, vocês vão pegar as lanças e vocês vão ficar ali naquele ponto vulnerável. Como igreja, o Senhor está nos dizendo, se for preciso, espere um pouquinho aquele avanço, aquela obra, aquele projeto. Como pessoas, como famílias, Deus está nos dizendo, espera um pouquinho, seu projeto disso, seu projeto daquilo, para um pouquinho, deixa um pouquinho, não se preocupe com isso. E foque nas lanças, nas espadas, nas armas de oração, de jejum, de adoração. Prestem atenção, não pense só no Brasil. Pense na sua vida, na sua família. Você precisa erguer um muro para a sua família, para a sua vida. E isso vai redundar em fortalecimento da igreja para o muro do Brasil. Irmãos, orientação do Senhor. Coisas circunstanciais que podem deixar o construtor, o engenheiro, o arquiteto daquele projeto lindo, maravilhoso de reconstruir a cidade, assim um pouco frustrado, se estamos falando de um arquiteto, uma pessoa física. Não, gente, não para tudo, vocês todos para lá com lanças, com armas, com oração, todos em oração. Mas eu não posso, olha, é o seguinte, eu não posso vir na oração porque eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O Senhor está dizendo, parem o que você pode parar e venha orar. Mude a sua agenda durante o dia e gaste mais tempo no tempo com Deus. Mude sua agenda na semana e esteja mais nos cultos. Esteja mais na oração, esteja mais na leitura da palavra, esteja mais no seu tempo pessoal, individual de adoração. O Senhor está dizendo uma palavra com muita clareza. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu estou ouvindo. Eu nunca vou poder dizer ao Senhor que o Senhor não me avisou. Eu estou recebendo nesta manhã uma orientação prática do Senhor. E por último, o verso 17. Começa no finalzinho do verso 16. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Presta atenção nessa frase. Os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Eu vou traduzir para você, eu vou contextualizar para você. Os líderes de Deus estão comprometidos com aqueles que estão comprometidos. O Senhor está comprometido com aqueles que estão comprometidos. Eu me comprometo, Senhor. Me comprometo ao quê? Me comprometo em restaurar os muros da cidade. em restaurar os valores do Brasil, os valores do reino de Deus na nação do Brasil, os valores da família na nação do Brasil. Mas segundo a tua orientação clara, explícita, não precisava ser eu, não precisa ser um pastor, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um estudioso, qualquer um de nós pode ler esse texto aqui e entender o que Deus está ensinando. Filho, eu estou dizendo a você que não precisa de muita coisa, para tudo e foca com armas de guerra aonde o muro está mais baixo, aonde o inimigo entra com mais facilidade. Seu casamento, sua vida pessoal, sua vida com seus filhos, suas finanças, sua vida com Deus, a igreja. Segundo, filho, os chefes estavam por detrás. Creia que você está amparado, coberto, cercado pela autoridade que Deus traz sobre a vida da igreja. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Tem um erro aqui na organização dos tradutores, dos organizadores do texto bíblico. E é um erro só por um fato muito simples e facilmente resolvido. Vê, por favor, o 16, onde está ali? Só o 16 e 17? É que aqui não está o número 17, mas se você olhar na sua Bíblia, o finalzinho do 16 é a frase, e a frase foi cortada pelo meio, e o versículo 17 compõe a metade da frase. Vocês viram isso aí na sua Bíblia? Viram isso na sua Bíblia? O versículo começa com a metade da frase. Não era para ser isso. Na verdade, isso é um texto único. Quem dividiu em capítulos e versículos foram os tradutores, os organizadores do texto bíblico, para facilitar encontrarmos os textos. Isso é extremamente positivo, irmão. Mas num caso como esse daqui, apenas o detalhe de que a frase ficou pela metade. Eu não posso começar lendo só o versículo 17. Eu preciso ler o restinho do 16. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Haviam casas, e muitas casas, ao redor da cidade. E todo o muro era cercado de casas, muitas casas, e até hoje você vai lá em Jerusalém, é assim. Muitas casas estão exatamente no muro. Então o Senhor diz assim: cada um vai para a sua casa e cuida do muro que está ao fundo da sua casa. Cada família, erguendo o seu pedacinho, faz com que todos ergam o muro inteiro da cidade. Uma estratégia de Deus que Ele não só deixou aqui para nós, como Ele está trazendo para nós hoje, nesta manhã. Como Ele está fazendo alguém na internet assistir, ouvir nesse exato momento. Como Ele está dando a mim como estratégia. Concentra na sua casa. Agora, haviam casas em que as pessoas não estavam comprometidas com a reconstrução dos valores do reino de Deus. Essas pessoas estavam muito envolvidas nos entretenimentos dessa vida, nos cuidados dessa vida, comércio, negócios, profissão, carreira, lazer, conquistas, dinheiro. Estavam muito envolvidas, suas próprias necessidades. Não, para mim não dá para mexer nisso agora não. Eu tenho muito problema, eu estou lá fora lutando com um monte de coisa. E o Senhor diz assim: olha, larga tudo, busca primeiro o meu reino, as demais coisas eu vos acrescentarei. Vem e trabalha junto com todos na reconstrução dos muros. É a palavra do Senhor. E os líderes estarão por detrás. Eu vou cobrir aquele que vem cuidar da restauração dos muros. Eu vou cuidar de vocês. Agora, o versículo 17 ainda diz: os carregadores que levavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava uma arma. Leia comigo, leia em voz alta. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava uma arma. Alguns anos atrás, cerca de 23 anos atrás, eu estava à frente de um ministério, de uma atividade, E nós íamos para um determinado lugar da cidade adorar ao Senhor publicamente. Isso já fazem talvez 23 anos. E durante a semana eu tinha que sair convencendo pessoas a virem adorar ao Senhor nas ruas. Um dia em que eu estava convencendo, mostrando e trazendo as pessoas, veio uma dessas resistências de Sambalat aqui, violentas, que me jogou por terra. E naquela hora eu falei assim: Deus, mas de jeito nenhum que eu vou ficar fazendo a tua obra, mas eu ainda tenho que convencer as pessoas a deixar-nos fazer a obra, a convencer as pessoas a ajudarem a fazer a obra. Senhor, não dá para fazer as duas coisas. Tem 23 anos isso. Nessas duas semanas, enquanto o Senhor está me dando essa palavra para ministrar a igreja, eu me encontrei de novo na mesma situação. Eu falei assim: Deus, está pesado, está difícil, como pastor da comunidade cristã Projeto Adoradores, está muito pesado. O Senhor tem me sustentado nesses 12 anos, o Senhor tem sustentado a minha esposa, os meus filhos, os líderes que estão aqui engajados, o Senhor tem nos sustentado, Deus, mas está muito difícil fazer a tua obra e ainda convencer dezenas de membros dessa igreja de se envolverem. Não dá, Senhor. E o Senhor diz assim: então vai para esse texto. Filho, vai para esse texto, filho. Eu vou te dizer que desde aquele dia, eu falo isso com os meus filhos: vocês vão fazer isso sim. Vocês vão fazer a obra sim. E ainda vão com a outra mão lutar contra os demônios. Vão lutar contra as resistências. Então eu disse: Senhor, me perdoa, desde lá atrás, 23 anos, quando eu não entendia isso, até hoje eu também não entendia isso, eu estava dizendo ao Senhor: Senhor, não é possível, eu não vou fazer a obra e ainda ter que convencer as pessoas, ainda ter que lutar contra os inimigos, aqueles que estão impedindo. Senhor, eu quero estar livre só para fazer a obra. Filho, não, eu estou te dizendo, eu estou te lembrando o versículo: você vai ter sempre Sambalates à sua volta. Você terá que numa mão fazer a obra, carregar as cargas, e na outra mão usar a espada, usar a arma. E você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar eles colocando um tijolinho, fazendo um muro e levantando mais uma parte e carregando outra carga e trazendo mais um pouquinho de cimento? Não era cimento, era algum barro, alguma argila, e moldando e colocando mais um tijolinho e arrumando outro que estava ali quebrado, porque era com os tijolos de toda a destruição que eles estavam remontando o muro. E então eles, e de repente eles olhavam os inimigos e eles pegavam a espada na outra mão e falavam: não vem não. E continuava construindo. O Senhor falou comigo essa semana: você vai continuar. Você vai continuar fazendo a obra e ainda tendo que espantar os inimigos. Ainda que tendo com uma arma vencer os demônios, os inimigos, as coisas que se apresentam para te impedir e oprimir. E eu estou dividindo isso com você. Vai ser assim na sua casa. Você já desistiu? Ah, não estou dando conta, está muito difícil. Ah, eu não vou ao culto. Ah, eu não vou para oração. Ah, eu não consigo isso. Ah, a igreja está querendo mais isso. O pastor está querendo mais aquilo. Ah, eu não dou conta. Pois o Senhor está dizendo a você: levanta-te, tenha bom ânimo, se esforce, e eu vou te fazer reconstruir os muros ao redor da sua vida, da sua casa, da sua família, e o inimigo não virá mais sobre você. E quando ele cercar você, você vai subir nesse muro, e lá de cima eu te dou condições de você apagar os dardos inflamados do inimigo. Agora preste atenção, não saia daqui, filho, apenas ouvindo uma mensagem, achando isso, isso ou aquilo, raciocinando isso ou aquilo. Saia daqui rendido no altar. Rendido no altar. Primeiro, eu queria desafiar os membros da igreja a terem um compromisso com a célula. Eu me comprometo, eu ainda não sei como vai ser, mas eu quero um compromisso integral com um pequeno grupo, com comunhão, adoração, estudo da palavra, meditação dos preceitos do Senhor e evangelização. Eu quero um compromisso com isso. Senhor, pode ser que o Senhor gaste uma semana, pode ser que o Senhor gaste 6 meses, mas eu decido hoje ser número um em comprometido com uma célula, com um pequeno grupo, com o testemunho, com a comunhão. Eu não sei como vai ser porque eu estudo todas as noites. Eu não sei como vai ser porque eu trabalho todas as noites. Eu não sei como vai ser porque eu tenho crianças para cuidar todas as noites. Mas eu decidi. Ponto final. Eu decidi. E não apenas frequentar uma célula, mas eu decido crescer, me fortalecer e ser frutífero num pequeno grupo, com salvação de pessoas ímpias, discipulado dos novos convertidos e o desenvolvimento de líderes, de pessoas maduras, cheias de dons que atuam na vida da igreja, e nós vamos fortalecendo o exército de gente que reconstrói e que batalha. Eu decido isso. Primeiro apelo, primeiro convite. Segundo, Senhor, eu decido meu compromisso com um ministério na vida da igreja. Não é uma área para eu trabalhar, para eu fazer. Um ministério, o Senhor vai me dar um ministério. Se é oração, eu vou me comprometer. Eu não posso vir sexta-feira, mas eu posso vir terça-feira de 9 às 10. Eu decido me comprometer. Pastor, presta atenção. Nunca mais conte que eu não estarei aqui às 9. Nunca mais pense que eu não vou estar. Se estiver chovendo, se estiver fechado, eu vou estar aqui. Eu me comprometi com o Senhor. A partir de agora, eu estou comprometido em restaurar muros. Não, eu não posso terça-feira de 9 às 10. Eu posso sexta-feira de 7:30 até às 9:30. Não, eu não posso. Eu posso sexta-feira às 20 horas. Então, a partir de hoje, sexta-feira, 20 horas, Deus, é minha prioridade, comprometimento total. Não é 8 horas. Eu vou estar aqui um pouquinho mais cedo. Eu já vou preparar-me. Eu não sei como vai ser possível isso, Senhor, porque sexta-feira é muito difícil, mas eu já decidi. Ponto final. Eu vou começar a sexta-feira pensando em tudo que eu tenho que fazer, porque eu quero estar lá no meu compromisso com o Senhor. Eu quero, Senhor. Senhor, eu posso vir no culto da manhã, eu posso vir no culto da noite, depende, vai ser assim, eu tenho uma vida muito assim, eu não consigo assim fazer um compromisso, sabe? Mas eu tenho um compromisso com o Senhor, né? Mas eu estou dizendo a você, membro da igreja, eu quero um compromisso com a minha igreja local. Eu participo do culto no domingo pela manhã, então eu não chego 10 horas, eu chego 15 para as 10. Eu chego 10 para as 10, eu tenho tempo de estacionar, eu posso estar aqui com a equipe de oração já orando, eu posso ter tempo de comunhão com os irmãos, e quando o culto começa às 10 horas, eu já estou assim, totalmente entregue ao culto, meu compromisso com Deus, meu compromisso nos dízimos, meu compromisso nas ofertas, meu compromisso com o tempo com Deus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Nós temos aqui, irmãos, muita gente de fidelidade, muitos. A igreja não chegou até aqui por causa de mim e da Dani, ou por causa de alguns líderes, não se engane, a igreja chegou até aqui por causa de irmãos, os que estão aparecendo aqui na frente, os que nunca apareceram aqui na frente, muitos irmãos fiéis ao Senhor, muitos fiéis na oração lá em casa, longe, muitos fiéis nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, muitos fiéis nos trabalhos, no serviço, na dedicação, assim, que às vezes nem dão valor, muitos fiéis, assim, muitos fiéis nas pequenas ofertas, pequenos valores, irmãos, pequenos valores, você pode ir lá na contabilidade da igreja e ver irmãos que por todos os anos são fiéis em pequenos valores, mas são fiéis. Muitos irmãos que são fiéis em grandes valores, e isso não faz a menor diferença para Deus. O que faz a diferença é fidelidade, honra, alegria, seja os dízimos, seja as ofertas. Então nós não chegamos aqui porque o pastor luta sozinho. Não, não, não. Ninguém edifica os muros da cidade sozinho. São as famílias que edificam. E Deus está nos fazendo levantar. Nós poderíamos dizer de forma simbólica, levantamos até a metade. Estamos levantando, estamos erguendo, estamos vendo vitória na vida de casais, na vida de família, estamos vendo vitória na vida dos nossos filhos, estamos vendo nossos filhos se dedicando, se integrando, se buscando ao Senhor, se comprometendo. Isso é maravilhoso, irmão. Mas se você pode, nesta manhã, esporádico, intencional, generoso, mais generoso. Eu vou sair do esporádico e eu vou para o intencional. Não, eu já estou no intencional, eu vou sair do intencional e eu vou para o generoso. Não, eu já me dedico de forma generosa, eu vou para o mais generoso. Nós estamos entrando na vida da igreja num tempo de muitos desafios. Nós crescemos em toda a estrutura. Vocês estão vendo lá atrás, olha lá, aquelas máquinas de ar-condicionado são fruto de fidelidade dos irmãos. E eles estão debaixo de oração e de bênção, e o Senhor vai continuar dando fruto, como diz a palavra do Senhor na vida deles. Nada que está aqui foi feito porque a igreja é rica, porque a igreja tem recurso, nós não temos um centavo de poupança, de reserva de recurso, de poder, nós não temos uma conta especial, nós não temos um investidor, nós temos você com a sua fidelidade. Isso é o Senhor, isso é o reino de Deus. Mas eu quero desafiar os irmãos que não são dizimistas a decidirem por fidelidade nos dízimos. Isso será o suficiente para nós continuarmos no avanço, na estrutura, na cobertura, nos missionários, na obra, nos obreiros. Você declarar ao Senhor: Senhor, eu me torno fiel, eu me torno comprometido com vida de oração, com célula, com culto, eu me torno, Senhor. Irmãos, nós vamos ter as portas abertas e o coração escancarado a vida inteira para a multidão, para os frequentadores, para os irmãos que vêm necessitados, para aqueles que ainda não dão conta, aqueles que não enxergam. Nós vamos ter a vida inteira. Jesus foi assim em todo o seu ministério e nós seremos assim em todo o nosso ministério. Mas essa palavra para quem está buscando do Senhor: Senhor, como é que eu vou vencer os desafios desta vida? Como é que eu vou vencer os desafios do Brasil nesse tempo? Como é que eu vou afetar? Como é que eu vou ser útil? Como é que eu vou ser frutífero à minha nação nesse tempo, Senhor? Como é que eu vou sair fora de toda essa estrutura maligna em que as pessoas, desde o dia que fundaram essa terra, só querem sugar, sugar, sugar. O que importa é levar vantagem, levar vantagem. Eu quero o meu, eu quero cuidar do meu. Eu quero... Não, Senhor, eu quero sair disso. Eu quero ser alguém que eu quero semear. Eu quero me comprometer. Eu quero interferir na vida da história e na história dessa nação. Eu quero orar, eu quero buscar o Senhor. Eu quero entender o eu começo com a minha casa, minha família, onde o muro está destruído, eu vou reconstruir esse muro. Você está entendendo, irmão? Fecha os teus olhos. Continue com seus olhos fechados. Não deixa que nada te distraia agora. Nós vamos selar esta palavra no altar do Senhor. Você virá ao altar, colocando a sua vida. Você virá ao altar trazendo seus dízimos, suas ofertas. Mas não mexa em nada disso ainda agora. Deus está usando juízes. Isso está na Bíblia, sempre foi assim. Isso é de Deus, é Deus quem está levantando juízes. Mas a obra não é feita só pelos juízes. Na verdade, Deus está levantando juízes por causa daqueles servos fiéis que há muito tempo estão orando e intercedendo pelo país. Deus está levantando juízes por causa de pessoas perdidas que estão levantando clamor com choro no meio da pobreza, da miséria, da opressão. E o Senhor está desbancando os altares de Satanás. E para isso Ele está usando juízes. Mas o Senhor está usando e vai continuar usando seus filhos comprometidos. Homens e mulheres que no dia a dia da sociedade, no trânsito, nos negócios, nos impostos, nos pequenos valores, estão resgatando os muros, restaurando os muros da honestidade, da integridade, da fidelidade em todas as coisas. E a palavra do Senhor é clara nesta manhã. Vá aonde o muro está mais vulnerável. E você virá ao altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu vou reconstruir aquela parte do muro que está mais vulnerável na minha vida financeira, na minha fidelidade, na minha vida conjugal, nos meus relacionamentos, na atenção e no ensino da palavra aos meus filhos, nos valores do reino de Deus dentro da minha casa, na comunhão, no fluir do Espírito Santo dentro do meu lar. Eu decido resgatar isso, Senhor, na minha vida. E se você quer orar assim a Ele, eu convido você a se colocar de pé, levantar a sua voz e dizer pessoalmente a Ele: Senhor, nesta manhã eu recebo a Tua palavra. Não existe a menor possibilidade de eu me levantar como crente, como evangélico, comprar, dar uma ideia do presidente que deve entrar. É importante para muita gente ir para as ruas e se manifestar. Isso dentro da democracia é realmente muito importante, a manifestação pública. Mas, Senhor, isso não tem tanto efeito, Senhor. Segundo a Tua palavra, o que tem efeito é se eu me posicionar, se eu restaurar os muros na minha casa, na minha vida. Pode parecer uma gota no meio do oceano, mas se eu for fiel ao Senhor, Deus vai interferir. Eu vou poder me levantar e dizer: Sambalate, Tobias, inimigos, vocês estão fora. Ainda que eu tenha que numa mão usar a espada, na outra mão usar a ferramenta de construção, eu vou trabalhar dobrado, mas eu não vou abrir mão de reconstruir os muros de Deus na minha vida. Se você quer orar assim, fique de pé aí, diante dele. Senhor, eu quero orar assim. Eu quero isso. Você virá à frente trazendo seus dízimos. E você vai dizer nessa manhã, mais uma vez, mas de uma forma muito intencional. Não esporádica, intencional. Senhor, eu estou depositando no altar meus dízimos, minhas ofertas, de uma forma solene e proclamando e profetizando fidelidade. Eu estou selando essa palavra. Eu decido ser fiel ao Senhor. Eu decido colocar, Senhor, os cultos, as células, o tempo com Deus, o meu devocional, meu relacionamento com os irmãos, a vida de oração, a vida de adoração como prioridade número um da minha vida. Prioridade número um da minha vida. E eu verei o Senhor fazer uma coisa maravilhosa no meio da nossa igreja, no meio da nossa cidade, porque eu serei um dos que se levantam para dizer: Senhor, fidelidade, integridade, pontualidade, Senhor, compromisso, Senhor, honra ao Senhor, eu decido isso, Senhor. E eu quero pedir que você, ao vir ao altar trazendo dízimos e ofertas, que você permaneça aqui no altar. Se você não vem trazendo dízimo no culto dessa manhã, você vem para o altar. Se você pode, deixe uma oferta, um recurso financeiro que te pertence, algo que você tem, traz no altar de forma simbólica, de forma profética, traz no altar. E todos nós viremos ao altar. E eu quero pedir que você venha ao altar, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar ao Senhor, que você venha com esse coração rendido. Senhor, eu recebo essa palavra e eu decido reconstruir muros. E eu decido reler esse texto, reler o livro inteiro de Esdras, de Neemias. Eu decido, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Eu decido começar a reerguer os muros que estão mais derrubados na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu decido, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você pode vir, deixar o seu dízimo, sua oferta, ficar aqui à volta, deixa apenas o corredor de acesso para os irmãos, mas permaneça aqui no meio e permaneça orando ao Senhor.